É há 12 anos consecutivamente em seu rádio, comando da Rádio USP de São Carlos para a rede São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós recebemos, por intermédio do professor e acordeonista Davi Saidel, um belíssimo CD do Sexteto Colibri, que é da cidade de Ribeirão Preto. Este sexteto gravou um excelente CD que está em nosso poder, com várias músicas maravilhosas do nosso repertório. E futuramente estaremos enfocando músicas que compõem este maravilhoso CD do Sexteto Colibri, da cidade de Ribeirão Preto. Aliás, todos os músicos que compõem este CD são nossos ouvintes pela Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9. Ao Sexteto Colibri de Ribeirão Preto e também ao professor Davi Saidel, os nossos agradecimentos. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. José Garcia Antunes conosco. Ele reside aqui em São Carlos e quer ouvir com a Bete Carvalho do Adoniran Barbosa. Quantas saudades do Adoniran. O seu samba maior, Saudosa Maloca. Benedito Costa com seu instrumento e seu conjunto. Benedito Costa dá um show nessa melodia assinada pelo português Adelino Moreira, saudoso compositor, a melodia que tem como título Negue. Para ele, que reside aqui em São Carlos, e ele diz que São Carlos também amanhece ao som desta pedida sonora, o nosso gentil ouvinte, senhor José Garcia Antunes, o rei da voz Chico Viola, Francisco Alves. O arranjo é do Pixinguinha, composição do musicólogo Ari Barroso, Amizade. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Aqui de onde agora está, nesse artifício arco, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, veio os homens com a ferramenta que o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim, ah. Saudosa maloca, maloca querida, dia em que onde nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, dia em que onde nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Pascaligudum. já tão comum que até fatiga. Foi um coração que não soube amar, nem soube guardar sua amada, uma joia dourada. O certo dia, quando o sol morria, vinha saber do fim daquele amor. Ela só pensava com pavor em quem lhe faz sofrer. Vós que sois loucos amantes, hoje em dia não se vê amizade como tantos. Vós que sois loucos amantes, hoje em dia não se vê amizade como tantos. Uma história antiga, já tão comum, que até fatiga. Foi um coração que não soube amar, nem soube guardar sua amada, uma joia dourada. Um certo dia, quando o sol morria, vinha saber do fim daquele amor. Ela só pensava com pavor em quem lhe faz sofrer. Vós que sois loucos amantes, hoje em dia não se vê amizade como antes. Vós que sois loucos amantes, hoje em dia não se vê amizade como antes. Gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60 pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso site para que você nos acompanhe por este mundão afora, o site da Rede USP de Rádio é www.usp.br/radiousp. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender agora mais um São Carlense para satisfação nossa. Mais um São Carlense nesta manhã de domingo. Sr. Nilo Caldas Melo, que quer ouvir em arranjo Astor Silva com trio Iraquitã, do saudoso poeta Noel Rosa, Orvalho Vem Caindo. Nora Ney, que foi esposa do Jorge Goulart. Nora Ney, que começou a cantar pela Continental, excelente gravadora, e Nora Ney, aqui dando um show de interpretação do Nelson Cavaquinho, Quando Eu Me Chamar Saudade. Tudo isso para o nosso gentil ouvinte, o São Carlense, Sr. Nilo Caldas Melo, conosco nesta manhã. E ainda para ele, do Erivelto Martins, arranjo Erivelto Martins, Rolando Boldrin, defende com singeleza Rancho da Serra. Orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá do céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal, meu cortinado é um vasto céu de anil, e o meu despertador é o guarda civil.

No meu rancho da serra, eu briguei com a Ritinha, resolvi separar. Eu garrei meu baú, ajuntei os meus trens, ela veio ajudar. Eu fiquei assuntando, esperando que ela fosse me implorar. Mas meu Deus, que tristeza, arrumou meu baú, foi-se embora deitar. Ai, eu não vi meu amor soluçar, eu não vi meu amor implorar, pedindo pra ficar. Ai, eu não vi meu amor soluçar, eu não vi meu amor implorar, pedindo pra ficar. Eu saí mundo afora, procurando esquecer, mas não consegui. Nessas quatro semanas, só Deus pode saber o que eu sofri. Assuntei, assuntei, e por fim resolvi, é melhor voltar. Ela gosta de mim, mas eu sei que a Ritinha não sabe chorar. Ai, eu não vi meu amor soluçar, eu não vi meu amor implorar, pedindo pra ficar. Ai, eu não vi meu amor soluçar, eu não vi meu amor implorar, pedindo pra ficar. Há 12 anos em seu rádio, com a sua participação e audiência, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, aqui estarão Osni Silva, Joel Nascimento e Lúcio Alves.